um acordo obtido na Justiça com o Ministério Público do Trabalho, a Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu conseguiu mudar um termo de ajustamento de conduta que obrigava os comerciantes iguaçuenses a doar o lixo reciclável que produziam para cooperativas. O acordo foi firmado na segunda vara federal. De acordo com Rony Tempe, presidente da ACIF, a determinação que estava em vigor não agradava muito os comerciantes da cidade. Teve muitos associados nossos que ficaram chateados com a imposição, né? Porque queriam ter a liberdade de poder preferencialmente doar para os catadores, mas se eles quisessem, tinha muita empresa que recolhia papelão e tal, juntava esse dinheiro, fazia festa para os funcionários no final de ano, fazia doação para as associações dos funcionários, e isso, pela lei anterior, não era mais permitido. Caso o termo de ajustamento de conduta não fosse respeitado, a empresa era obrigada a pagar uma multa de R$10 mil por dia. Com um novo acordo, os empresários têm autonomia para doar ou comercializar os resíduos sólidos que produzem. De acordo com Rony Tempe, a ACIF se comprometeu a reforçar as campanhas educativas para orientar os associados sobre as maneiras corretas de proceder com o lixo. A gente se propôs fazer ações durante 3 anos agora para conscientizar os empresários para preferencialmente doar esse lixo para os catadores. A gente sempre teve a favor dos catadores, não é contra. Inclusive doamos muitos carrinhos para os catadores na época, tem várias ações que foram feitas. Então a CIF está contente porque dessa nova forma, com esse novo acordo, fica contemplada a cooperativa dos catadores, o Ministério do Trabalho também. E a CIF, com seus associados, fica contente porque a justiça foi feita, né? Ainda de acordo com o presidente da CIF, a única questão que não muda para os empresários é a obrigatoriedade de destinar os resíduos sólidos de forma correta, conforme preconiza leis federais e municipais. Toda a empresa tem que ter o seu programa de resíduos sólidos oficial pela lei, né? Pode ser fiscalizado pelo IAP, pelo IBAMA. Isso é obrigatório ainda, então nesse trabalho, nesse motivo que a gente vai fazer daqui para frente cada vez mais, informar os empresários para que façam da maneira correta, mas que destine o seu lixo de qualquer forma, mas corretamente para não poluir o meio ambiente. Essa é a nossa função a partir de agora. Maurício Freire, para a CBN Foz.